O amor é um milagre. Só temos que aprender a olhar com o coração, encontrar as asas da emoção e aprender a voar.